alucinante. É frenético, é constante, é pesado e atenuante. O evangelho nos falante, é vida real, pra mim tá normal. Aumenta os grave, aê. Nossa alma WT do DF a SP. O tempo flui, os dias vêm, as noites vão. A fita nunca muda no pulsado coração. Eu vivo pro evangelho, rimo pros loucão. Choro pelas almas e clamo pela salvação. Por mim Jesus morreu, seu sangue verteu no calvário. Por ele eu entro na cova, encaro os leão se necessário. Sua cara de mal não me assusta, a fumaça que não alucina. A levada é pesada, as caixas é marcada, é Cristo que envolve minhas rimas. Eu sou crente, sou temente, sou servo, sou fiel. Sou a Bíblia, sou a rua, pique um caminho lá pro céu. Tatuado, barba grande, a barreta, corda de prata. Poucas ideias, patife, sua teologia que não me mata. Nem uso, nem costume, nem mandinga, nem cifrão. 016 parceiro, é a Bíblia que faz a revolução. Aqui seu discurso não engana, malandro nós sabe o que quer. O bonde é formado com Cristo e não com as balelas de Lucifer. Segundo tempo, fim do jogo, 45 da vida real. Levanta a cabeça parceiro, foco na guerra e a reta final. Nossa alma só os temente. Salve parceiragem, vulgo cela que é os crentes. Vim aqui pra te falar, só Jesus pode salvar. Vem com nós somar. Eu vou compartilhar. Vim aqui pra te falar, só Jesus pode salvar. Vem com nós somar. Eu vou compartilhar. Eu vejo os loucos nas esquinas com sonho de vencer. Ter umas na vida ora e no bolso os plaquê. Na porta das escolas, um desfile de moda. As minas de melice e os iPhone me incomoda. Mas o que chama a atenção é de onde vem tanto dinheiro e toda essa ostentação. Influência do mundão que diz pra você que pra ser visto tem que ter estilo swag, os cordão de ouro, iPhone 7, BMW ou Camaro e na mente um back. Essas fitas não me iludem, eu vou na contramão. Meu discurso é outro, minha vida outra função. Nada disso adianta sem Jesus. Um dia a morte vem, bem sinistra de capuz, pra te levar e só ele pra salvar. Te dar a vida eterna, um bom lugar pra descansar. Vida sem grades é o que eu vou ostentar. E aí pá, eu vou compartilhar. E aí pá, eu vou compartilhar. Vim aqui pra te falar, só Jesus pode salvar. Vem com nós somar. Eu vou compartilhar. Vim aqui pra te falar, só Jesus pode salvar. Vem com nós somar. Eu vou compartilhar.